9561, desça para 3000 pés, ajuste 1020. 3000, 1020, 5001. Tranquilo, bom dia. Do Serra Bravo, Mike Oscar, nível 350, via Upzulu no 7. Decola da pista no 0, após a decolagem, curva à esquerda, na saída Puca, transição Aru. Transpondo 5520, controle 120, decimal 8. Autorizado, nível 350 para Márcio Teló, na saída Puca, transição Aru, decola da 10, curva à esquerda após. Upzulu 17. 5520, transponde o código. E o controle 1208, o Xanemia 140. Xanemia 140, correto, chama pronto, pushback e acionamento, postal 02. Chamarão, 140. Salvador, gol no 630, no 62, pushback e acionamento. 1630, autorizado, 06, ataque. Vai chamar pro táxi, gol 1630. Toma 561, não consigo entrar de cabo. Isso, redução, 51, 250 para 200 mais. Gente. Estabilizou, LS-X3, 1094. Voo 9094, complete 9 procedimento LS-X3, chame torno 1895. 295, obrigado, até amanhã. Sim. Voo 9561, desça para 2000 pés, autorizado LS-73 da pista 10, após estabilizado. 2000, remotrex, vem, esquivão. 094, 2.5 milhas em VCA. Voo 094, bom dia, continua a estimação, reporta no estado 3 mais travado. Reportará. São 9704, solo 17, libera direita, chama o solinho no 211. Solo 211, 39704. Com R, Márcio, olha, se ele conhece a Mike, Romeo Alfa, chame torre 1895. 1895, chama lá, Mike, Romeo Alfa. Mota, táxi, minha deusa. Solo, boa, Alfa, 9704, Leonardo, Leonardo, Leonardo, Leonardo, Leonardo, Leonardo, Leonardo, Leonardo, Leonardo, Leonardo, Leonardo, Leonardo, Leonardo, Leonardo, Leonardo, Leonardo, Leonardo, Leonardo, Leonardo, Leonardo, Leonardo, não vai interferir nenhum tráfego, apenas 09 trapozão no 0, não vai passar de certo. Pode solo controlado. Controlado, aí, Marco, volta lá, Marco, não. Defende, serra, deixa eu trazer, vamos, 094. No 094, livre ponto, pista no 0, dentro no 7 0 grau, com no 09. Informa o tráfego à sua esquerda, ele copia o trapozão. No L ponto, aproximadamente 3 minutos, cabeceira auxiliar, não vai interferir. Ok, gente, do helicóptero, eu poderia confirmar o vento, por gentileza? 160 graus, 109. Gente, eu repouso no 0, vamos ver o meu quadro. Segunda, 561. Segunda, 561, no complete final do procedimento LS-76, chame torre 118, decimal 95. 1895. Coordenado com controle para reportar um pouso em Sierra Índia, Eco Índia, papapá, Mike Juliette Romeu, já visual. Passa no solo controlado, Mike Juliette Romeu. A distância superior a 7 milhas no solo é impossível reportar o Mike Juliette Romeu. Gente, nenhum tráfego a reportar, frequência livre ao estacionar o Mike Juliette Romeu. Já em procedimento de pouso, liberando frequência, Mike Juliette Romeu. Salvador, gol 1951, ele aí baixou da voz. 561, continua pressionando o Salvador, você está livre? Não. Salvador, eu vou 1648, centro da reclamação e autorização material. 1648, fala com a Silva Confalha, mantém a escuta guardada para a cópia. Fazendo cópia no 648. A 630 tá com 152 a bordo, 3 horas e 23, alterna Fortaleza para o táxi. Meu nome é 630, táxi autorizado, via Pátio 1, táxi em Índia, até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera chama a torre 118, decimal 95, altímetro 1020. 2020, Pátio 1, Índia, no ponto de espera chama 1895. Meu nome é 630, bora. 904, Alfa Juliette, visual com voo no pátio. Então, 9704, após a passagem do Boeing da Gol, ingressa Juliette para o portão 8. Após o Gol, Juliette, portão 8, 9704. Mike, qual que você confirmou visual com o tráfego mantendo 500 pés na rotatória? Afirmativo, tá visual. Gente, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, chame a torre em 118, decimal 95. 350, decola da pista 10, pega da curva esquerda, saída Pufa Jean Maracaju. Transponder 5524, controle 120, decimal 80. É, confirme o transporte para entender? 5524. O Gol na 648 contra o Maceió, nível 350, via Ampla Zulu 17, Orago após o ACP. Decola da 10, primeira esquerda, Pufa Jean Maracaju. Transponder 5524, contra da posse 1208. O 1648. Gol 1648, com o atendimento correto, já para puxar para estacionamento, portão 7. Já pronto para puxar para estacionamento, Gol 1648. Solo 621 para o táxi, 4 horas e 20, alterna Gavião, 1169 a bordo. Gol 1621, mantém a posição, vai na para o táxi. Aguante. Solo 1094 na Alfa, bom dia. Bruno 094, autorizado táxi Alfa, a porta de táxi Juliette. Repórter Ambro Juliette, com 094. Gol 1648, para o pesquisa de lançamento, sua posição 7. Manter a posição aguardando o gol 1648. Pois. Nós o tráfego da companhia na cura, terra na linha, mantém o gol 1630. Depois da ação, ingressando no portão 08, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via Pátio 1 em Índia. Próxima ponta de espera chama a torre 118, decimal 95, altímetro 1020. Gente, após o Airbus, Pátio 1 no Índia, ponta de espera 1895, com 1020, no 62. É Uno aos 33, direita 121 Uno. Direita 121 Uno, 156. Lima Mike Fox, pouso autorizado no 7, 150 graus, 1 a 12 nós. Lembra o pouso no 7, o Lima Mike Fox. Uno. Uno 51, autorizado o táxi Alfa, forte antes da táxi Juliette. Alfa, da Juliette, chamarado, 151. Voador, gol 1648 no 5, desculpe, no 7, para puxar para cancelar. É que o 1648, mantém a posição aguardando. Ah, guardando esse que eu fui. Próximo Juliette, 1094, gol. 150 graus, 129, livre da colagem no 0. Livre da colagem no 0, gol no 630. Ih, vai estar o carro. Ok, 3 mil pés, está visual a vista, o 4207. 4207, completo final do procedimento LS-X-Way, chame agora a torre na frequência 118, decimal 95. Ok, 1095, obrigado, até mais. O 4207, 207, bom dia, longa final, baixou para Boa Vista. 561, Alfa Juliette. 561, mantém a posição antes da Taxi Juliette, que está prevista ao 02, enquanto está se ocupada aí. Mantém a Taxi Juliette para 02, bônus 561. Bônus 648, é só voltar? É, escuta. Autorizado para chamar questionamento, chama o táxi, bônus 648. Autorizado para chamar táxi, bônus 648. Vou ficar, já. Sou 1630, contato radar na decolagem, suba via saída Pusca para nível gol 370. Pusca 370, gol 1630. Frequência livre. Uno 621, livre decolagem pista 10, 160 graus, 08 nós. Realizar decolagem pista 90, bom no 62 graus. Vai pedir pra puxar um pouco mais atrás. 7 graus. Bono 5-6, observando o Boeing da companhia, finalizando o chuveiro com o portão 7, ingresso Juliette para o 07. Ok, obrigado pela coordenação, valeu. Bom. Contato radar na decolagem, suba via saída da El para nível 360. Via da El 360, 620. Companhia no portão 7, autorizado, táxi, até o ponto de espera da pista 10, já parte 1, próxima ponto de espera, chama a torre 1895.0020. Autorizado, táxi, no ponto de espera, fator 295.0020.9542. Controle 621, solicita por onde máxima? 621, relevo inicialmente. Beleza, 621. Azul 4207 aos 40, direito 1211. Direita na Fox 211, boa. 211. Amém, Zulu, em Gabriel. Amém, Zulu, em Bravo, acenda o código 5561, mantenha-se em condições visuais. Ajuste em Salvador, 1020. Amém, Zulu, em Bravo, nível final será o 065. Hospital, Sumo 09. Autorizado, NL, fala da 101-148. Toma para o táxi, da 1-1-1. Samari, deixa para o nível de voo 050, ajuste na 020. Cliente, desce via, 3050, identificou 3198. Portão 3, 4-2-0-7. Após o embreagem da Azul ingressando no portão 3, autorizado, chama para o táxi, 1-1-4-0. Após o embreagem no portão 3, chama para o táxi, 1-1-4-0. A linha decola? Vai dar pra falar, eu vi que você não vai falar. Sim, tio, eu tenho que conseguir pela pista agora, se não for demorar na cabeceira. Eu tô com a longa, cara, eu prefiro fazer direitinho. Ok, então prossegue, cruzando a pista, tá autorizado, chamando o solo mais um, desse mal uno. Vou pela pista ou vou pela F2? Se for a linha decolar, está autorizado pela pista. Agora se for fazer check, é melhor ir pela Alfa. Pela Alfa. Tem cruzamento autorizado. Acho que o Patagolfo confirma a parte que encontra a pista que decola. Eu estou pensando muito baixo. Confirma a Naira, está decolando o 7 aí. Salvador, boa tarde, bom dia, Gol 1648. Dia Gol 1648, contato radar na decolagem, rodovia sai da PUCA para o nível de voo 350. Via ao 350, o Gol 1648, obrigado. 208 vai prosseguir a retaguarda da base da Avianca, mas é a posição aguardada. Miguel, Oxanami, 140, pronto para o táxi com 71 de a bordo, alternando Salvador, 229, já estou na frente. Oxanami, 140, táxi autorizado, Índia, ponto de espera 2295, ajuste 1019. 1019 é Índia, ano ponto de espera 118-96-6190. Olimpo 08, retaguarda da Airbus da Avianca, achar ponto de espera torre 1-18-95. É o Golf India Fox, posição 2 Lima do pátio 3, para reboque até posição 06 do pátio 1. Golf India Fox autorizado até a saída do pátio 3, já pode para ingresso no pátio 1. É autorizado o reboque até a saída do pátio 3, reportará para ingresso no pátio 1. Golf India Fox mantendo a escuta. São 3198, desta para 2000 pés, ajuste 1020, autorizado ele a ser da pista 10, reposto estabilizado. Gente, para 2000, 1020, vai reportar estabilizado o TAN 3198. 3198, cancelado as inscrições, já esteja em intacto. Ok, obrigado, 3198. Chinami 140, autorizado ali a decolar a pista 10, vento 160 graus, 10 mais. Autorizado ali a decolar a pista 10, Chinami 140. Autorizado o táxi, chama ingresso no 7, 1020, o ajuste, Oscar Papagoto. Bom, no 648, chame Recife, frequência 1-2685, secundária 1-2545. 2085, 2545. Obrigado, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, é o Patrulha 04. Prossiga, Patrulha 04. Decolado da sua... Decolando da sua radial, 306 milhas, aprovado com a posição rotatória do transponder 1543, o Patrulha 04, está regresso e posicionado na base aérea de Salvador. Salvador, o Olimpo 08, no ponto de espera da 10 prato. Olimpo 08, autorizado a linha IMAT, pista 10. A linha IMAT, pista 10, Olimpo. Oxename 140 ao 51120, décima 8. 208, décima 8, 140. Oxename 140, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para o nível de voo 350. Saída PUCA, nível 350, 140. Nível de decolagem, 140 graus, 10 nós. Uno, 50 graus, 10 nós. Agora torre em 11895. Baixa lá, 3895, grau, 204. Mandou para manter a posição, o tráfego para decolagem. Está livre o Bravo Delta, cruzamento, prosseguir até a Lima, chamando só no 1211 na Lima. Ponto Golfo. Torre Salvador, 404. Patrulha 04, prossegue pouso. Prossegue pouso, sinal, parte militar da base de Salvador. Minuto 08, irá efetuar circuito pela direita, devido ao tráfego do helicóptero aproximando pelo setor norte. Decolou 53, reporte, travessou da torre. Afirmativo, sendo curva para a direita, através do lado, reportar através sul. Patrulha 04, direto para o pátio militar, sem interferir com o eixo da 10. Vento 150 graus, 109. Reporte solo controlado. Praia total, solo controlado, o 04. Tango, tango, prossiga. Reporte para cruzamento da 17. A 3198, completo final do procedimento LSX-3, chame a torre em 11895. 895, confirma? Afirmativo, 118, decimal 9. 895, obrigado, pelo que eu posso servir. Sexta, farol de tapão para cheque de equipamentos. Afirmativo, autorizado, o farol de tapão, Olympus. Você pode visual com a 2 na final no 0. Vai parar. Salvador, muito bom dia, o TAN 3198, final do TAN 10, estabilizado. TAN 3198, informa o Alfa Sierra 50, setor norte aproximando para o pátio militar, não interfere com aproximação. 160 graus, 109, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pista 10, TAN 3198. Autorizado, cruzamento, tango, tango, até a Lima está livre, chamando solo 1211 na Lima. Paulo, Salvador, bom dia novamente. Está 9705, urgente da informação, Kilo. Está 9705, Kilo, confere, mantém escuta o jantar 4. Aguarda com a cena, 705. Praça Salvador, bom dia, está 9703, Brasília, 3600, aprovação. Está 9703, informação Kilo, mantém escuta aguardando, número 3 para 4. Aguarda, 9703. Guilherme, estamos no Lula, mantém a posição retaguarda do Thiago 402, na Taxi Lima. Passando o tango, vamos manter a posição retaguarda do Thiago 402 na Lima. Afirmativo, tá livre, Olímpio. Paulo Salvador, bom dia. 3198, livrou. 3198, táxi autorizado de Alfa, reporte antes da taxa de Juliette. Está 3198. Chama 7. Juliette Bravo Delta, pronto, pode? Pronto, agora Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, autorizado, ele é uma centena, decola da pista 10, curva direita, saída coral. Pode seguir via Golf 677, conforme o plano. Transponda 0271, no controle 120, decimal 80. Autorizado, ele é uma campeã, levando a pista 1-0, curva direita, descida coral, via Golf 677, conforme a rota do plano, 0271, transponda, 1208, até o Bravo Delta, pronto para prosseguir aqui no Pátio Central, até o Pátio 3. Correto, cotejamento, Juliette Bravo Delta, autorizado para seguir o Pátio Central, até o Pátio 3. Autorizado para o Pátio Central, até o Pátio 3, Bravo Delta. Salve, Salvador, bom dia, 1094, levou a informação, Kilo, 370, foi, beleza. 1094, Kilo, confere, mantém a escuta guardando para agora. Pessoa. Alfa Paulo Tango, autorizado prosseguir a retaguarda do Juliette Bravo Delta até a parte 3, aguardando para a Copa. Positivo, está aguardando uma 60 para a Petrolina. Gente. Bom dia, papapá, Lima, Mike Fox. Papapá, Lima, Mike Fox, informação curso Kilo, mantém a escuta agora para a Copa. Bom dia, papapá, Mike Romeu Alfa. E a Mike Romeu Alfa. Decolada da Rimar foi feito plano para Grupo Zulu de Jacobina, que está aguardando. Está no através da rotatória. Sou papapá, Mike Romeu Alfa. Fique atento ao tráfego de maquinaria no 1500 pés. Nossa posição 2 horas, 5 milhas. 1, 2, 3. Mantenha-se em condições visuais, confirme a prova para o destino. Ideal 328, ideal para o destino. Este é autorizado para o destino, Mike Romeu Alfa. Reporte, confirme quando possível seu estimado para pouso. 080-9705. Estacionamento correto, está 9705, chame para pushback acionamento. Trabalha para pushback acionamento, está 9705. Está 9703, pronto, copo. Pronto, copo, 9703. Canal 703, autorizado Brasília, via Upas, o Luno 7, nível 360. Decola da pista 1-0, curva direita, saída A, boa transmissão LF. Transponda 5547, controle 120, decimal 80. Brasília 360, via Upas, o Luno 17, decola da leste, curva direita, árvore LF 1280, controle 5547, transponda 9703. Correto, 9703, chama para a pista para a lá. O 3198, ponto zero, aqui antes da Juliette. 3198, ingresso da Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, 3198. Portão Juliette, estamos o Lu, pronto, 4. Juliette, estamos o Lu. Juliette, Estamos de Luva, local Salvador, Salvador, com TGL em Valença, por conta de risco comandante, nível 060, roda 17, curva à direita, saída coral, até 10 milhas, após direto. Aciona transponder 0135, controle 120, decimal 80. Alô, Zulu, Índia Bravo, não há prazo para reportar no setor, descida a critério, reporte cruzando 3 mil metros. Confirma para o anel para o destino. 242. Após DCT, nível 370. Decola da pista 10, curva esquerda, sai da Momo, transição Frutti. Transponde 5571, controle 120, decimal 80. Rádio Lips, reporte final. Passa para o final, Lips. Bom. Para Lima, mantém a escuta guardando o número 2 para a cota. Aguardado. Vamos lá para a Lima, Lima Fox, na escuta. Grau 08 mais. Confirma o 4 pessoas a bordo. 4 pessoas a bordo, chama 2 pessoas a bordo. Delta, tá acionado? Acionamento. Liga acionamento, Jump Taxi, Leste Delta. Acionamento. Romeu Hotel, Romeu Golf, informação do seu Lima, mantém a escuta aguardando, número 3 para 4. 9710.4. Ah, escuta, prossiga, senhor. 9710, autorizado para o Galeão, nível 360, via rota do plano, escola da 10, curva direita, saída da El, Leda e Rumi. Transponda 5565, controle 120, décima 80. Afirmativo, autorizado, Galeão, nível 360, decola da 10, com curva direita, da El, Leda e Rumi, 5565, com 1208, 9710. Correto, com 9710, chama para pushback acionamento. Afirmativo, está 9710. Papapá 9M Índia Vito, pronto, corta. Papapá 9M Índia Vito, autorizado Galeão, nível 380, via rota do plano, da cola da pistão no 017, correção curva direita, saída da El, Leda e Rumi. Responde 5563, controle 120, décima 80. Já contato, está 9703. Está 9703 autorizado para chegar estacionamento de um apartamento. Inicia 9703, chama apartamento. Fox confirmando do pátio com o norte para sair? Positivo. Porque tem um P3 na curta final no zero, terminando a base agora. Do pátio com o norte está autorizado sem interferir com o tráfego e o Gillette tem o Zulu ali na 17. Dá para a disposição mais que vai falar. 250 graus com no zero mais. Ah, valeu, César. Olha, o 9703 está pronto, mas está sem contato com o mecânico aqui, deu falha no... falha na folia. Gente, o 9703 toma a posição aguardando. A nave da Gol já finalizando o pushback no portão 2-0, já vai iniciar o ataque, se mantém a posição aguardando. Gente, mantém. 250 graus, 1-0 mais. Lima Mike Fox, prossegue com o controle 120 decima 8, tem um bom voo. 208, graças. Abraço, abraço. Hotel Lima Golf, prossegue. Hotel Romeo Golf, prossegue. Hotel Romeo Golf, mandou sobressão para Control Whisky, aguarde para decolagem. Guarda, temos o U autorizado a decolar no 7, 160 graus, 112 nós. Autorizado para Papapá Lima, Mike Fox, subir para a 1.500 pés na proa 330. 330, 1.500, vai reportar na retorno para a pouso de Mike Fox. No 8, decolou, tocou a MT-1 no 4, reporta no Través Norte. Reporta no Través Norte, limpo. Bravo Delta, ali mantém pista 1-0. Ali mantém pista 1-0, né, Bravo Delta. E a retaguarda da embreada azul. Reporta de parecimento 1-9, decima 9-5, batimento 1-0, 1-9. 1-0, 1-9, ajuste, 8-9-5, torre, segue azul. 1-0-9-4, bom dia. Controle Salvador, Papatango, Julian, Sam Gulu, saída Coral, na sua escuta. Tango Juliette, Tango Zulu, contato radar na decolagem, suba via saída Coral para o nível de voo 060. Sobe via saída de voo, saída Coral para o nível de voo 060, Juliette Tango Zulu. Tango 4207, táxi à direita via Índia, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera todo, 1-8, decima 9-5, altimetro 1-0, 1-9. Direita, ponto de espera, bom dia. Bravo Delta está livre, 150 graus, 1-0 mais. Olimpo 08, informa o helicóptero da comandante Irmã, comprou a whisky, reporte visual com o mesmo. É, dando seu visual. E o tráfego vai manter 500 pés, apenas reporte visual. Assim. Então, meu golfe já fora do solo para o whisky, 500 pés. Afirmativo. Forma P3, 1.500 pés, circuito da 1-0. O Hotel Romeo Golf confirma intenção. Quantas milhas afasta na Pro Whisky? Eu acesso sobrevoo da BR-324 em Pirajá, aproximadamente 6-7 milhas. Seguinte, chama o controle 1208. Chama o controle, Hotel Romeo Golf. Torre Salvador, azul 4207, ponto espera 1-0. Mantenha o ponto de espera, aguarde instruções 4207. Mantenha o ponto de espera, azul 4207. Não vem em dia, não para ingresso não, vai ficar na rapaz. Ali por talvez lá. Também com os problemas da perna do vento, aguarde instruções. Sem aguardo, prolongando. aqui e chamou pronto, foi em novembro, né, que vem, Vitor? Aqui em novembro, já vi que eu não afastava, mas o cara tá pronto. Não tem a ponto de agora as instruções? Na BR-324, vai manter a condição visual, 500 pés. Hotel Romeu é Golfo. Hotel Romeu é Golfo. Oito Bravo Delta, o 07 no 208. 208, Gilete Bravo Delta, obrigado. Tempos livre base, reporte final no zero, da 1-0. Posso parar? Tem visto autorizado ingresso no 7, reporte alinhado e pronto. Tem autorizado ingresso no 7. 1162, aciona identificação via chegada Mário, deixa para o nível 090, ajuste na 099. 090, desce para 090. Controle o Papa Tango Gillette Bravo Delta. Papo radar na decolagem, suba via saída coral para o nível voo 100. Na saída coral, uma centena de leste para o Delta. Uno 162, informa o tráfego, posição 12 horas, 20 milhas, rumo oposto, mantendo o nível 080, on Charlie 402. 1062. Assim como o tráfego da 17, devido ao Charlie 402 no meu perfil de saída, ok? Se possível, autorizar a decolagem. Muito obrigado, está aguardando, 04207. Limpo 08, autorizado, toque aí emitido no 0, 140 graus, 10 mais. Tudo para ter emitido ali. Azul 4207 após o P3 na final no 0, ali mantém. Após a nave na final, autorizada ali mantém, o Azul 4207. Foi coordenado com o controle, será o número 2 no perfil da Dael. Aguarde as instruções. Atango Juliette Tango Juliette, lá no IFR, está falado 1420. Sub mantenha nível de voo 045. Da presente, é autorizada a proa de Valença. Está presente, exceção a nível de voo 045, autorizada a proa de Valença. Juliette Tango Juliette. Como tem a ponto de espera? Ponto de espera, 094. Zero oito com a emissão 20, reporte no através do rodatório. Agora através do nosso links. Tango Juliette Bravo Delta, autorizado para o de coral. Para de coral, Juliette Bravo Delta. Azul 4207, decolagem autorizada, 160 graus, 109. Iniciando 0, Azul 4207. O ajuste é 909. 19, traço 10 para 5000, robô 10. 1-1-1-6-2. Tá 705 autorizado, pedir para estacionamento de chão para táxi. Autorizado, para táxi. Não, não, 70. Jorge Salvador, CNN 6200, informação Lima. 6200, acendo identificação, via chegada Mar, desça para nível de voo 090, ajustando 019. 090, possibilidade de encurtar a chegada? 6200, vou na Prodimari. Prodimari, 6200. 6200, forma tráfego posição 12 horas, 9 milhas, rumo oposto, mantendo 080, um Charlie 402. Ok, já está monitorando, 6200. Controle Salvador, bom dia, 4207 da Azul decolou na terceira El, solicita voar. Lenda da presente. Alonga tá no vento, Olimpos. Boa tarde, 4207. Azul 4207, contato radar na decolagem, subavia 30 da El para o nível de voo 360. 360 via guarda a possibilidade de uma posição mais à frente, 4307. Seu 4307, após 2000, pode autorizar o Leda. Após 2000, vou Leda, 4307, obrigado. Livre decolagem, pista no zero, vento no 50 graus, 12 nós. Livre decolagem, pista no zero, vento no 0 nós. Mais 3 minutos, aguardando a autorização do controle. Nova Minha Vitor mantém a posição. O Tango ali mantém, cabeceira 1-0, Tango. Mantém 1-0, Tango. São 11 horas, 2-0 milhas, rumo oeste, mantendo o nível 045, um Charlie 402. Positivo, 402, 20 milhas, rumo oeste. Tango Juliette, Tango Zulu, informa o tráfego de posição 10 horas, 18 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível de voo 100, descida para o nível de voo 060, um Boeing 728. Está frente o tráfego, Juliette, Tango Zulu. Canal 6200, tráfego superado, desça para o nível de voo 070. 070, 6200. 94, decorre 24, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bono 094, bom trabalho, até a próxima. Próximo. Volume de Avito, livre decolagem, dono 7, vento no 40 graus, 1 dúzia nós, novembro, Índia Vitor. Confirme a aeronave que decolando dono 7, estou para o Olimpo 08. Enquanto na aproximação, aguardando o eixo dono 0 livre, Olimpo 08. Prometo, aguardando. Tango, Tango, livre decolagem, dono 0, vento no 40 graus, 1 dúzia nós, Alfa Tango Tango. Daniel? Negativo, tá 903, mantém a posição. Solo Salvador, tá 9705 para ataque, com 1975 fora, autonomia 3 horas, 10 alternas, Fortaleza. Salão 705, táxi autorizado, via Índia, para o despachamento 1 no 8, 19.